Faixa 3. O conto do Tentilhão das Galápagos. O arquipélago das Galápagos é vulcânico e não tem mais que 5 milhões de anos. Durante essa breve existência, evoluiu por lá uma espetacular quantidade de diversidade, da qual a mais célebre é a de 14 espécies de tentilhões, que muitos, talvez equivocadamente, julgam ter sido a principal inspiração de Darwin. Asterisco. Stephen Gould discorre sobre essa questão em Darwin no Mar e as Virtudes do Porto, um dos ensaios coligidos em O Sorriso do Flamingo. Fim da leitura de asterisco. Os tentilhões das Galápagos estão entre os animais existentes mais estudados. Peter e Rosemary Grant dedicaram sua vida profissional a acompanhar ano a ano a sorte desses passarinhos ilhéus. E nos anos decorridos entre Darwin e Peter Grant, cujo rosto lembra simpaticamente o de Darwin, o grande, mas imberbe ornitólogo David Leck também lhes fez uma perspicaz e produtiva visita. Asterisco. Ver seu livro Darwin's Finches, de 1947. Em 1994, o trabalho dos Grant serviu de base para outro excelente livro, O Bico do Tentilhão, de Jonathan Viner. A clássica monografia de Peter Grant, Ecology and Evolution of Darwin Finches, de 1986, foi republicada em 1999. Fim da leitura de asterisco. Os Grant, seus colegas e alunos têm voltado anualmente às Ilhas Galápagos por mais de um quarto de século para capturar tentilhões, marcá-los, medir seus bicos e asas e, mais recentemente, tirar amostras de sangue para análise de DNA a fim de estabelecer a paternidade e outros parentescos. É provável que nunca tenha havido um estudo mais completo dos indivíduos e genes de uma população selvagem. Os Grant sabem em detalhes o que está acontecendo exatamente com as rolhas flutuantes das populações de tentilhões que vão sendo atiradas para um lado e para outro no mar da evolução pelas pressões da seleção que mudam todo ano. Em 1977, houve uma grave seca e o estoque de alimentos despencou. O total de tentilhões de todas as espécies da ilhota de Daphne Maior declinou de 1.300 em janeiro para menos de 300 em dezembro. A população da espécie dominante, Geospiza fortis, o tentilhão da terra de bico médio, caiu de 1.200 para 180. O tentilhão do cactus G. scandens minguou de 280 para 110. Os números para outras espécies confirmaram que 1977 foi um anus horroribilis para os tentilhões. Mas a equipe de Gantt não apenas contou quantos em cada espécie viveram e morreram. Darwinianos que são, esses cientistas examinaram os números da mortalidade seletiva em cada espécie. Indivíduos com certas características tiveram maior probabilidade do que outros de sobreviver à catástrofe. A seca mudou seletivamente a composição relativa da população? Sim, na população de G. fortis, os sobreviventes eram em média mais de 5% maiores que os vitimados. E o bico médio após a seca tinha 11,7 milímetros de comprimento em comparação com 10,68 milímetros antes. A profundidade média do bico, analogamente, aumentou de 9,42 milímetros para 9,96 milímetros. Essas diferenças podem parecer minúsculas, mas dadas as convenções céticas da ciência estatística, eram consistentes demais para ser obra do acaso. Mas por que um ano de seca favoreceria tais mudanças? A equipe já tinha dados segundo os quais aves maiores com bicos maiores eram mais eficientes do que aves médias para lidar com sementes grandes, duras e espinhosas como as da erva tribulus, que eram praticamente as únicas sementes que podia encontrar no auge da seca. Uma espécie diferente, o tentilhão da terra de bico grande, G. magnistoris, é profissional em lidar com sementes da tribulus. Mas a sobrevivência darwiniana dos mais aptos significa a sobrevivência relativa de indivíduos dentro de uma espécie e não sobrevivência relativa de uma espécie comparada a outra. E na população de tentilhões da terra de bico médio, os indivíduos maiores com os maiores bicos sobreviveram. O indivíduo médio da população de G. fortis tornou-se um pouquinho mais parecido com G. magnitortris. A equipe de Grant observou um pequeno episódio de seleção natural em ação durante um único ano. Os cientistas testemunharam outro episódio depois de terminada a seca que impeliu as populações de tentilhões na mesma direção evolutiva, mas por outra razão. Como ocorre com muitas espécies de aves, os geifortes machos são maiores do que as fêmeas e têm bico maior, o que presumivelmente os equipou para melhor sobreviver à seca. Antes da seca, havia cerca de 600 machos e 600 fêmeas. Dos 180 indivíduos que sobreviveram, 150 eram machos. As chuvas, quando finalmente retornaram em janeiro de 1978, desencadearam condições de expansão ideais para a reprodução. Mas agora há 5 machos para cada fêmea. Compreende-se que tem havido uma competição feroz entre os machos pelas raras fêmeas. E os que venceram essas competições sexuais, os novos vencedores entre os machos sobreviventes já maiores do que o normal, novamente tenderam a ser os machos maiores com os maiores bicos. Mais uma vez, a seleção natural estava impelindo a população a ganhar porte corporal e bico maiores, mas por uma razão diferente. Quanto ao porquê de as fêmeas preferirem machos maiores, o conto da foca preparou-nos para enxergar significado no fato de os machos Geopisa, o sexo mais competitivo, serem maiores do que as fêmeas de qualquer modo. Se o tamanho grande é assim tão vantajoso, por que as aves já não eram maiores antes mesmo de tudo acontecer? Porque em outros anos, os anos sem seca, a seleção natural favorece indivíduos menores com bicos menores. De fato, os Grant atestaram isso nos anos seguintes, a 1982, 1983, quando houve a inundação do El Niño. Depois da cheia, mudaram as proporções entre as sementes. As sementes grandes e duras de plantas como tribulos rarearam em comparação com as sementes menores e mais macias de plantas como cacabos. Dessa vez, os tentilhões menores com bico menor levaram a melhor. Não que as aves grandes não pudessem comer sementes menores e macias, mas precisavam de quantidades maiores para manter seu corpo mais graúdo. Por isso, os pássaros menores se viram com um tantinho mais de vantagem. E na população de tentilhões médios, a sorte virou. A tendência evolutiva dos anos de seca inverteu-se. A diferença de tamanho de bico entre as aves bem-sucedidas e as mal-sucedidas no ano da seca parece ínfima, não parecem? Jonathan Werner citou um caso revelador sobre essa questão contado por Peter Grant. Um dia, quando eu começava uma conferência, um biólogo na plateia me interrompeu perguntando: quanta diferença o senhor afirma haver entre o bico de um tentilhão que sobrevive e o de um que morre? Meio milímetro em média, respondi. Não acredito, disse o homem. Não acredito que meio milímetro tenha realmente tanta importância. Pois esse é o fato, repliquei. Examine meus dados e depois faça perguntas. E ele nada perguntou. Peter Grant calculou que seria preciso apenas 23 episódios de seca, como o de 1977 em Daphne Maior, para transformar os Geopisa fortes no G. magnostrotis. Claro que não seria exatamente o magnostrotis, mas esse é um modo vívido de visualizar a origem das espécies e a rapidez com que ela pode ocorrer. Mal sabia Darwin, quando os encontrou e não conseguiu nomeá-los apropriadamente, que aliados poderosos os seus tentilhões acabariam sendo. Asterisco. O Havaí é um arquipélago vulcânico ainda mais remoto e aproximadamente tão recente quanto as Galápagos. A ave Robson Crusoe do Havaí foi um saí cujos descendentes evoluíram depressa, como em Galápagos, originando até um pica-pau. Analogamente, cerca de 400 espécies imigrantes originais de inseto deram origem a todas as 10 mil espécies endêmicas do Havaí, entre elas uma singular lagarta carnívora e um grilo semimarinho. Com exceção de um morcego e uma foca, não existem mamíferos nativos no Havaí. Infelizmente, citando o belo livro de A.O. Wilson, Diversidade da Vida, a maioria dos saís já não existe. Eles recuaram e desapareceram sob a pressão da caça predatória, do desmatamento, dos ratos e formigas carnívoras e da malária e hidropsia trazidas por aves exóticas introduzidas para enriquecer a paisagem havaiana. Fim da leitura de Asterisco.